minha literatura de rua ainda é causada por sofrimento. Poetas do gueto em Cristo 100% vendo apenas o banal rotineiro cotidiano dos animais na selva por dinheiro. E creio que é mais que óbvio no mundo comodista e ósseo. Vício de crack, cocaína, maconha e ópio, lógico. Se as mentes não mudar, voltar pra Deus, óbito. O gueto chora sangue por parentes e seus próximos. O livro sagrado registrou: ser crente é muito mais que no domingo da paz do Senhor. Vou de linha de frente pra fazer barulho. Sou profeta independente dos canudos e vou que vou. De joelho alcanço os céus e me sinto menos um dano errante pequeno ao mesmo tempo. Os veneno da rua ainda fora nos moleque de 12 com 12 faz pose contra pé de breque. Esquece que a carnificina ao seu redor ainda cresce. Os 5 P's de exemplo pra pivete não serve. Nós se revolta, mas não move uma palha, engraçado. Pois o teu sonho ainda é ter um Camaro filmado, claro. Irmão, não muda a intenção. Fazendo de Cristo loteria pra poder sair do chão. Então, seja ciente. Os crentes amarrando o demônio enquanto os mesmos rindo da gente. Aí, olha a vida pelo espelho, olha a tua fé, guerreiro. Tenta só hoje ser por um segundo cristão por inteiro. Grava eternidade em cada alma, em cada olhar. E diz sinceramente se vale a pena mudar. Esteja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor. Na missão, por irmão, novo som, renascido. Não importa o que vale, o que digam. Esteja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor. Na missão, por irmão, novo som, renascido. Não importa o que vale, o que digam. Malaco de barraco, pobre de maré, meme daí. É de onde eu vim, mó respeito foi bom pra mim lidar com as dificuldades desde a infância. Encarar os desafios, superar as circunstâncias. Tô aqui, fiz valer, tô na fé com os irmãos. Na escola do sofrimento, aprendi mó lição. Minha cota hoje no rap é trazer os valores que no princípio era tudo. Hoje tudo desandou, é com nós mesmo então. Cabe a nós reverter, daqui só vai pra pior se nós ficar pagando pra ver. Visando lucro, tamo junto, é só tumulto. Nosso rap não carece status nem dinheiro sujo. É pelo justo, meu discurso não mudo e não calo. Eu faço rap sim, vários fazem pouco caso. Falo do céu com a clareza de quem são da Bíblia. Me balo com as ofertas e nem com os brindes que estiga. Sem meio termo, não me escondo, irmão, não tenho medo. Sei de onde eu vim, pra onde eu vou, meu Deus me dá sustento. Mas não me aguento, não hesito em falar quando eu vejo mal. Querendo agir, irmão, usufruir, sentar na benção. Tem quem distorce, quem testa, a febre é forte. Quem corre, quem desanda na fé, toma o bote. Deus dá suporte só pra quem o reconhece. Na direta tem que ter disposição, senão o mal prevalece. Seja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor. Na missão, por irmão, novo som, renascido. Não importa o que fale, o que digam. Seja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor. Na missão, por irmão, novo som, renascido. Importa o que fale, o que diga. Esteja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor. Na missão, por irmão, novo som, renascido. Não importa o que fale, o que digam. Esteja onde estiver, seja onde for, nós é por fé, sujeito à lei do amor.